cdsmoral.com.br. Júlio Santana, bota o negão no paredão. Paredão Júlio Santana. Alô, Hudson, Fiat Lobo Mal. Paulinho da Saveiro. Aí, ó. Olha o movimento dessa mina com essa bunda. Olha o movimento dessa mina com essa voz. Olha o movimento dessa mina com essa bunda. Olha o movimento dessa mina com essa bunda. A sua bunda bate, a sua bunda pula. A sua bunda bate, bate, pula. Bate, pula, bate, pula. Pula, pula, empina essa bunda. Bate, pula, bate, pula. PR Grife. Oi, bate, pula, bate, pula. Bate, pula, empina essa bunda. Vai, China, vai, bebê, vai. Bate, pula, pula, pula, pula, pula, EP dessa bunda, Lava Jato Portal, vai o show, EP dessa bunda, bate, pula, bate, pula, bate, pula, EP dessa bunda, vem no swing, vem. Ela quer fazer um parque de diversão com o bumbum, ela quer brincar, tá gostosa, mãe, tá delícia, mãe, ela quer fazer. Um parque de diversão com o bumbum, ela quer brincar. Presta atenção, bebê, ó. Olha o movimento dessa mina com essa bunda. Olha o movimento dessa mina com essa bunda. Olha o movimento dessa mina com essa bunda. Olha o movimento dessa mina com essa bunda. A sua bunda bate, a sua bunda pula. A sua bunda bate, bate, pula. Bate, pula, bate, pula. Pula, pula, empina essa bunda. Bate, pula. Ítalo do Grau, o rei das picanha. Bate, pula, bate, pula, bate, pula, empina essa bunda. Lincoln Time, Ricardo, vira forte, quero ver, vai. Bate, pula, pula, pula, pula, pula, empina essa bunda. Bora no balanço que ela gosta. Bate, pula, bate, pula, bate, pula, empina essa bunda. Pra cima. Júlio Santana, André Civis, como Naldinho, Marcos Santo, gráfica print Max.